Que faz invernar, encharca a terra com água barrenta, alagando de vez, e jereza de raio, espinca moinho, envergando nos galhos de vento, de açoite, de tanto girar. Ero, ero, tararararará, ero, ero, ero, ero, ero, ero. Sobe miúdo nos campos de cachoeiro, que chega meio de janeiro, vejo o bastião passar. Mas pro povo do bem trazido lá do teso, mas pro povo do bem trazido lá do teso, lhe juro que não careço desse macho a recuar. Meteu cabeça é mais embaixo a recalçar, meteu cabeça é mais embaixo a recalçada, e o cabra foi dar com a cara pra aprender a respeitar. Hero, hero, hero, hero. Cachoeira e um vaqueiro sem costela, eu nunca vi nada pior. Anda vexado, o jeito é só criar novilha. Anda vexado, o jeito é só criar novilha. E as maravilhas nunca pôde apreciar. E as maravilhas nunca pôde apreciar. Vai cargar pensa no ponteiro da viola, ligeiro vai sem demora, não te lera um bulera. Convide a dama e vá dançar um xalala. Convide a dama e vá dançar um xalala. Dança menina, dança rapaz, dança menina, dança rapazinho, dança menina, dança rapaz, dança menina, dança rapaz, ero, ero, ero, ero, tarará, ero, ero, ero, ero, dança menina, dança rapaz, dança menina, dança rapaz, dança menina e dança o rapaz. Dança menina.